Capítulo 32. E sucedeu que, no ano duodécimo, no mês duodécimo, ao primeiro do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre Faraó, rei do Egito, e diz-lhe: Semelhante eras a um filho de leão entre as nações, e tu foste como um dragão nos mares, e ferias os teus rios, e turbavas as águas com os teus pés, e sujavas os teus rios. Assim diz o Senhor Jeová: portanto, estenderei sobre ti a minha rede, com ajuntamento de muitos povos, e te farão subir na minha rede. Então te deixarei em terra, sobre a face do campo te lançarei, e farei morar sobre ti todas as aves do céu. E se fartarão de ti os animais de toda a terra, e porei as tuas carnes sobre os montes, e encherei os vales da tua altura. E a terra onde nadas regarei com o teu sangue até aos montes, e as correntes se encherão de ti. E apagando-te eu, cobrirei os céus e enegrecerei as suas estrelas, ao sol encobrirei como uma nuvem, e a lua não deixará resplandecer a sua luz. Todas as brilhantes luzes do céu enegrecerei sobre ti, e trarei trevas sobre a tua terra, diz o Senhor Jeová. E afligirei o coração de muitos povos, quando eu levar a tua destruição entre as nações, às terras que não conheceste. E farei com que muitos povos fiquem pasmados a teu respeito, e os seus reis tremam em grande maneira, quando eu brandir a minha espada ante o seu rosto, e estremecerão a cada momento, cada um pela sua vida, no dia da tua queda. Porque assim diz o Senhor Jeová: a espada do rei de Babilônia virá sobre ti. Farei cair a multidão com as espadas dos valentes, que são todos os mais terríveis das nações, e eles destruirão a soberba do Egito, e toda a sua multidão será perdida. E exterminarei todos os seus animais sobre as muitas águas, nem as turbará mais pé de homem, nem as turbarão unhas de animais. Então farei assentar as suas águas, e farei correr os seus rios como azeite, diz o Senhor Jeová. Quando eu tornar a terra do Egito em assolação, e a terra for assolada em sua plenitude, e quando ferir todos os que nela habitam, então saberão que eu sou o Senhor. Esta é a lamentação com que lamentarão, as filhas das nações o lamentarão, sobre o Egito e sobre toda a sua multidão, assim se lamentará, diz o Senhor Jeová. E sucedeu que, no ano duodécimo, ao 15 do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, planteia sobre a multidão do Egito e faze-a descer, a ela e às filhas das nações magníficas, à terra mais baixa, aos que descem à cova, a quem sobrepujas tu em beleza, desce e deita-te com os incircuncisos. No meio daqueles que foram traspassados à espada, eles cairão, à espada ela está entregue, arrastai-a e a toda a sua multidão. Os mais poderosos dos valentes lhe falarão desde o meio do inferno, juntamente com os que a socorrem, desceram e estão lá os incircuncisos traspassados à espada. Ali está Assur, com todo o seu ajuntamento, em redor dele estão os seus sepulcros, todos eles foram traspassados e caíram à espada. Os seus sepulcros foram postos no mais interior da cova, e o seu ajuntamento está em redor do seu sepulcro. Todos foram traspassados e caíram à espada, os que tinham causado espanto na terra dos viventes. Ali está Elão, com toda a sua multidão, em redor do seu sepulcro. Todos eles foram traspassados e caíram à espada. Eles desceram incircuncisos às mais baixas partes da terra, causaram terror na terra dos viventes e levaram a sua vergonha com os que desceram à cova. No meio dos traspassados lhe puseram uma cama entre toda a sua multidão. Ao redor dele estão os seus sepulcros, todos eles são incircuncisos, traspassados à espada, porque causaram terror na terra dos viventes, e levaram a sua vergonha com os que desceram à cova. no meio dos trespassados foi posto. Ali estão Meseque e Tubal, com toda a sua multidão. Ao redor deles estão os seus sepulcros. Todos eles são incircuncisos e trespassados à espada, porquanto causaram terror na terra dos viventes. E não se acharão com os valentes que caíram dos incircuncisos, os quais desceram ao sepulcro com as suas armas de guerra e puseram as suas espadas debaixo da sua cabeça, e a sua iniquidade está sobre os seus ossos, porque eram o terror dos heróis na terra dos viventes. Também tu, Egito, serás quebrado no meio dos incircuncisos e jazerás com os que foram traspassados à espada. Ali está Edom, os seus reis e todos os seus príncipes que no seu poder foram postos com os que foram traspassados à espada. Estes jazem com os incircuncisos e com os que desceram à cova. Ali estão os príncipes do norte, todos eles e todos os sidónios que desceram com os traspassados, envergonhados com o terror causado pelo seu poder. E jazem incircuncisos com os que foram traspassados à espada e levam a sua vergonha com os que desceram à cova. Faraó os verá e se consolará com toda a sua multidão. Sim, o próprio Faraó e todo o seu exército traspassados à espada, diz o Senhor Jeová. Porque também eu pus o meu espanto na terra dos viventes, pelo que jazerá no meio dos incircuncisos com os traspassados à espada. Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Jeová.